Descia as águas, eu desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma. Descia as águas, eu desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma. Perdido, correndo, caindo e levantando. Um dia após o outro minha vida vim levando. Passando por perigos, desesperos e perdas. Entregas, tentações, luxo, riqueza. Sonhador com fé, mas sem saber em que. Em quem confiar, em quem devo crer. Tudo que falam ali e tudo que falam aqui confundem a cabeça de um ser. E eu me confundi. Caí na lábia da serpente mais de uma vez. De pecado e iniquidade só Deus sabe o que sei. Mulher bonita, carro bonito, ilusão de tolo. Arma do inimigo que fica sorridente quando vê alguém matar. Que fica sorridente quando vê alguém roubar. Que fica sorridente se consegue destruir. Se revira no inferno porque eu renasci. Sangue do cordeiro tira o pecado do mundo. Ficou no passado a vida de um vagabundo. Me ajuda a ser teu fiel adorador. Em espírito e verdade minha vida é do Senhor. Não posso ver, nem posso tocar, mas posso te sentir e posso confiar. Pelos teus ensinamentos eu quero percorrer. Pela honra e pela glória te agradecer. Desci as águas, desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma. Desci as águas, desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma. Neguinho sem futuro, desacreditado. Ouvi isso de quem tava do meu lado. Overdose de baixa estima. Debochado quando viu a minha rima. Sem conhecer já falava de Jesus. Só por saber que morreu em uma cruz. Isso é fato, mas existe muito mais. Tudo que disseram os meus pais, que me criaram com carinho e amor. Fizeram de tudo pra que eu não tivesse dor. Me ensinaram a andar pelo certo, pra não viver rastejando como inseto. Eles se foram cedo, mas Deus sabe o que faz. Fui preparado pra enfrentar, fui capaz. O mundo é cheio de armadilhas, eu sei. Hoje eu tenho um Salvador e sigo a sua lei. Nova vida, nova família. Cheio da unção que alimenta e me guia. Batizado pela fé, ó Senhor. Que maravilhas fez Adonai, o Consolador. Onisciente, ele tudo sabe. Onipresente, nele está a chave. Onipotente, louvado seja sempre. Te entrego a minha vida, ó elo da corrente. Desci as águas, desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma. Desci as águas, desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma. Desci as águas, desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma. Desci as águas, desci nas águas. Estava morto e agora pronto pra batalha. Empunhado com a espada da palavra. Novo homem renovado, nova alma.